Dum dum chacotingole, piscotimbararumbe, piscotingotinga. Ao assarumberumba, piscotimbararumbe, piscotingotinga. Dum dum chacotingole, piscotimbararumbe, piscotingotinga. Ao assarumberumba, piscotimbararumbe, piscotingotinga. Se na escola a gente canta, porque tudo nos encanta. Hoje a turma está contente, vai ter grande animação. Viva a nossa brincadeira, pois a nossa vida inteira se resume em oração. Dum dum jacotingolê, piscotimbararumbe, piscotingotinga. Ao assarumberumba, piscotimbararumbe, piscotingotinga. Dum dum jacotingolê, piscotimbararumbe, piscotingotinga. Ao assarumberumba, piscotimbararumbe, piscotingotinga. Saracura já cantou à beira de Garapé. Ela está anunciando a grande festa do Sairé. Saracura já cantou à beira de Garapé. Ela está anunciando a grande festa do Sairé. Ai, ai, Siriá, meu bem querer. Ai, ai, isto é que me dá prazer. Ai, ai, Siriá, meu bem querer. Ai, ai, isto é que me dá prazer. Descemos ao Curicuera, fomos ao Carauari. Lá fizemos a piracaia do gostoso Jaraqui. Descemos ao Curicuera, fomos ao Carauari. Lá fizemos a piracaia do gostoso Jaraqui. Ai, ai, Siriá, meu bem querer. Ai, ai, isto é que me dá prazer. Ai, ai, Siriá, meu bem querer. Ai, ai, isto é que me dá prazer.